que eu fiz pra merecer me entregar e te perder? Se põe aqui no meu lugar, vê como dói sofrer. Te faz o que eu não fiz.